Essa homenagem, viu, Maninho? E a galera do rock? Volta, Maninho, volta, volta, Maninho, volta! Vamos lá, Garrincha! Essa homenagem foi feita em nome de Magrão, Mariano, a toda a galera do rock, que hoje está completando 20 aninhos de sucesso, da vitória. Obrigado, Garrincha! Obrigado a toda a minha galera do rock, que nessa data maravilhosa, que não é 20 dias, não é 20 horas, é, como disse o meu amigo Garrincha, é duas décadas de muita felicidade que essa galera vem e cada vez que passa, vai crescendo e vai contagiando por onde passa. Feliz aniversário, galera do rock! Solta com homenagem, hein, Maninho! Mariane, vem bater Olá, parabéns aqui. Família Automotiva, hoje é um dia muito especial para todos nós, os integrantes da primeira equipe de som automotiva do Pará. Bora, galera do rock! Galera do rock. Está completando 20 anos de muita festa, alegria e curtição. Deixa o som te levar. E o quê? Na batida dele. E a minha, ela vai te envolver. É a galera do rock. Deixa o som te levar. Ok! Na batida dele. E o quê? Ela vai te envolver. É a galera do rock. Pra você. Bora pra cima, meu rock! Seja na rua, na praia, tudo isso é petição. Essa galera do rock que anima a multidão. Seja na rua, na praia, tudo isso é petição. Essa galera do rock que anima a multidão. Seja na rua, na praia, tudo isso é petição. Essa galera do rock que anima a multidão. Seja na rua, na praia, tudo isso é petição. Em 1996, surgiu em Belém do Pará a Galera do Rock, com o objetivo de reunir amigos para se divertir em festa de aparelhagens no final de semana. A Galera do Rock, que tem como presidente o Garrincha, hoje composta pela nova geração, a Galera do Rock completa duas décadas de muito sucesso. Reunindo os amantes do som automotivo. Alô? A GDR. Bora, cowboy, prepara tudo, Maninho! As pessoas que fazem parte desta equipe, que a cada dia cresce com o mesmo objetivo: levar alegria e confraternização ao povo automotivo. Parabéns, galera do rock. Essa é uma simbólica homenagem da dupla 3D. Pra cima! Mariano e Magrão 3D. Parabéns, GDR, galera do rock. Isso, Maninho! E muitas felicidades! Muitos anos de vida! Bora, galera do rock! DJs Mariano e Magrão 3D. Agora a história é outra, vamos recomeçar. Só quero te amar. Vamos caminhar de mãos dadas à beira de um mar. Sentir o corpo em mim, minha boca em ti. Provar o teu sonho. E a galera do rock foi rock, rock. cerveja, o uísque do forte. Eu tô ficando louco com as gatas do rock. Alô, Mel! E só as gatas tá chegando de carrão. As gatas do rock no estilo ostentação. DJ Mariano e DJ Magrão 3D. Se liga na batida, eu quero ver botar pressão. Se cantada fica louca, elas invadem. Tudo no clima agora começou a vibe. Se liga então, no som do paredão. Opa! As gatas do rock agora sente essa pressão. Vamos pra cima! Ostentação é só pra quem pode. E o quê? Traz Xandão, traz o Siroque. Traz cerveja, o uísque do forte. Eu tô ficando louco com as gatas do rock. Ostentação é só pra quem pode. Traz Xandão, traz o Siroque. Traz cerveja, o uísque do forte. Eu tô ficando louco com as gatas do rock. Maninho, como a gente faz todos os shows da dupla 3D? Tudo pronto aí, maninho? 5, 4, 3, 2, 1. DJ Mariano, DJ Magrão 3D. É o show da dupla referência no Pará. Hoje na produção, meu amigo Cowboy. A putaria no pistão vai começar. DJ Magrão 3D. Tudo certo! A retina tá queimada junto com a gente. Junho digital. DJ Mariano. E vamos, que vamos. Na pressão, na pressão. Bora que bora. Virando, virando, virando. Watch out, hello, can you go? DJ Magrão 3D. E a gente gravando o CD ao vivo da maior pressão automotiva no norte do Brasil. DJ Magrão e Mariano detonando. Mariano. Esse é o DJ Mariano. Meu amigo Charles Melo. Falou aqui, Manolé. Tá na área, garoto. Catucadão, catucadão, catucadão, catucadão. Esse é o DJ Mariano. Empresário Fábio Goiz, meu amigo Kiko Gaspar Saúde e o gerente Carlos Tarara. Meu amigo Cleito da Aero Fia do Gato Poderosa, garoto. E na pressão, virando que vira malandamente. DJ Magrão e Mariano detonando, bora gordinho da Sabe. Dali Magrão! Meu amigo Henrique, meu amigo Rogério, alô, nego Black! Malandamente, a menina inocente se envolveu com a gente, só pra poder curtir. Malandamente, fez cara de carente, envolvida com a tropa. Bora, bora, aqui, bora, bora! Malandamente, meteu o pé pra casa, diz que a mãe tá ligando. E a galera da UAB! E não esquecendo que no próximo dia 18 é a nossa confraternização dos fãs automotivos. Vai ser no Geo Vasconcelos e todo mundo convidado. Minha Chiva dos Paredos. DJ Mariano. Bora, campanha no 5, no 4, no 3, no 2, 1. Cinco, no quatro, no três, no dois. Elas veio quente. O magrão fervendo. E ela veio quente. Hoje eu tô fervendo. O quê? Quer desafiar? Não tô entendendo. Mexer com o magrão. Vai, vai. DJs Mariano e Magrão 3D. E amiga Vanessa! Obrigado, Garrincha, por testar o meu paredão. Agora. Estando os agudos. Amigo parecido do rock. Meu amigo Wagner WG. É DJ Magrão 3D. É DJ Mariano, meu compadre. Metralha, metralha. Bom demais. Testando o médio. Saúde, vai te preparando que está chegando a carretinha Isca Saúde, meu irmão, pelo amor de Deus. E o Popoca, como é que é? Bora, Sidone. É o Magrão que tá tocando, moleque. Bora, Mariana. O bonde das maravilhas lançam pra valer. Cada um dessas meninas tem um superpoder. No batidão, aquece, aquece, aquece, aquece, aquece o batidão. Aquece o batidão. Aquece, aquece, aquece, aquece, aquece. No 5, no 4, no 3, no 2, no 1. Agora! Vem, periquita, vem! Vem, vem! Minha amiga Márcia, Kelsey, Alana, minha amiga Mari, a Paulina Barbosa. Ferlinda está famais. Girando, girando, é o Tais Saúde tá chegando. Girando, DJ girando, Mariano e DJ Magrão 3D. E no final da festa eu te pego no meu carro. Girando, girando. Meu amigo Gabriel! Tá chegando, girando, girando. Esse cara que eu tenho um carinho muito grande. Girando, bora, Clay! Final... Olha aqui o cara comigo. No meu bora aqui, bora aqui, bora! Um, dois, três, vai! Muito louco, louco, louco. Tá todo mundo louco, louco. Todo mundo doido na galera do rock! Bora, Melly! Bora, Gotinho! Pega o balde, pega o gelo, Red Bull e Black Label. Pega o balde, pega o gelo, Red Bull e Black Label. Red Bull e Black Label. Virando, virando! A putaria, vai, a putaria. Desce a bunda batendo no chão, desce a bunda batendo no chão, desce a bunda batendo no chão, rebola pra fora, pra fora. Bora, que bora, que bora, que bora. As molecas já estão na pista, as molecas já estão na pista. Ele mamou lolo, becutaê, becutaê, becutaê. Sente na pressão, Maria. Toma noli, toma noli. Esquecendo que no próximo dia 11 de dezembro tem o maior combate mundial. Tá gostando, filha? Tá gostando, filha, tá? Rebola, rebola, papai. Pro papai. Rebola pro papai. Rebola pro papai. Dia 11 de dezembro. Rebola pro papai. No Parque de Exposições do Cidade Funia. Rebola pro papai. Mais uma etapa do combate mundial de som da Bechamp. Rebola pro papai. E tem à frente meu amigo Wagner WG. Rebola pro papai. Ele e toda a sua equipe. Rebola. E eu vou logo te avisando. Papai. Te prepara que a maior pressão do som da Motivo tá chegando. E com show diferenciado. Bora que bora! DJ Mariano. E nas produções, ele é meu amigo Cowboy! É o Tarni Pop do Let the fucking bass! DJ Mariano e mais um New Set Live. DJ Magrão 3D. Amigo Ferro da Oficina Marabá. Obrigado, Ferro, pela presença. Tamo junto, cara. retorno, hein? DJs Mariano e Magrão 3D. Toda a família entrosados, junto com a gente. É, eu vou te contar, viu, mano? Vamos. E o quê? Pra cima. Cadê a galera do papão? Quero. E o quê? Gritar campeão. Vamos juntos, vamos. Vamos. Bora, Maicon. Pra cima. O jeito que tu gosta. Quero. Gritar campeão. Cadê a galera do clube do rei? E bora! Honra essa camisa, o quê? Meu poderoso leão. Vamos juntos! Uma coisa eu te peço. Pra onde? Joga com raça e paixão. Honra essa camisa, meu poderoso leão. Só vocês, só vocês! E você sempre, claro, o melhor playlist do estado, garoto! Mariano, o DJ que faz a diferença. E você sabe disso. Amigo Vitor do Grosso, rebaixando, um abraço no Magrão do Mariano. Aqui. É a DJ Mariano 3D. Uma atrás da outra, sem tirar de nem. Com a sua primeira dama, amiga Laís. Valeu. Pra que brigar, não vai adiantar. É sempre desse jeito, somos imperfeitos. Fique emburrado, eu do outro lado, morrendo de saudade, cheia de vontade de lhe dar um beijo e cheirar o seu cabelo antes de dormir. E dizer que eu te amo e essa guerra fria boba pra mim vai ter fim. Vai que vai que vai. E quando sai, eu fico aqui esperando você voltar. E quando sai, amigo Mega DJ do Hi-Fi. Valeu! É só comigo que contratas. Ficar contigo me faz bem demais. E quando sai, eu fico aqui esperando você. Meu amigo Mortadela, juntamente com meu amigo Vitinho. É! Meio dia, Pop! Me é, eu vou te contar, viu? Netinho da Belém. Amigo Balsa! E que retorno, hein, maninho? Palho solitário pra saber o meu amigo gordinho. Meu irmão, pelo amor de Deus! Ronaldo Bazuca, alô Filipinho do Leilão. Amar em minha vida foi sinônimo de errar. Paguei um preço tão caro só por me entregar. Me tranquei em casa pra... Meu amigo Marcon também. Agora que eu te vi, rapaz. Medo de sofrer. Bora, bebê! Chorar. Olha esse chapéu bonito. No próximo domingo é aniversário da equipe do Arvo Sal. Essa gente vai estar lá. Vou te amar sem medo, medo de amigo Siena Black. Sempre tô. Pra Arvo Sal junto com a gente. Dando um grande abraço, meu amigo Jonathan. Meu amigo Jefferson. MC Renan da equipe é nós, moleque. Desculpe o meu coração. Ainda mensagem que tu levo. Empresário Fábio Godiz. Amigo Fábio Godiz. Amigo Magneto Kingo. Kingo Saldi, Gaspar Saldi. Amigo Carlos. Bagulho doido. Bagulho. A toda a galera na área. Bagulho doido. Bagulho doido. Valeu! Toda a família Rajixi tá na área. DJ Mariano. Alô, DJ Macrão! E é na pressão, vai! Ei, ei. Amigo Thiago, no Costa do Sul! Vem te embora, Thiago, vem te embora! Agora, agora chegou! É a hora da dupla 3D! Oi! Saveiro Crão. E a galera da SAP juntamente com a galera. E no próximo dia 4 também vai estar fazendo a festa do Natalzão Solidário lá no Clube Israel Vasconcelos. E essa vai ser, vou te contar, viu? Vai ser pra ser. O clima tá mil graus, a gatinha tá sensacional. O clima, todos os perutas aqui no Cineral, a gatinha já tá na área, galera. Sensacional. Vem que hoje tem, vem que hoje tem porra, dão sonoro, vem. Faz a boquinha do animal, boquinha do animal, boquinha do animal. Dá-lhe a dentada, dentada, dentada, dentada, dentada, as novinhas passam mal. Mr. Catra! Faz a boquinha do animal, boquinha do animal, boquinha do animal. DJ dentada, Mariano, dentada, o showman do som automotivo. O crocodilo tá muito... Ele está na área. Tá diferente. E a novinha alisando a cabeça do toque, o toque suave. Ele está na área. Olha o gordo, tinha pressão, pra trás e mais no beat, pra trás e mais no beat, é o Neto em ação, traz a garrafa de Xandão, por quê? Olha o crocodilo aí, olha, olha, olha o crocodilo, pode crer. Mariano, o DJ que faz a diferença. E você sabe disso. DJ Magrão 3D. Irmão, pelo amor de Deus. Fala, família Jumbi. Juntamente com o Rachixe daqui, galera do Cineral. Valeu! Meu amigo Seguinho Saldi, juntamente com o Gato, o Reis, meu amigo Daniel Tormento, meu amigo Xenu e as suas primeiras damas, tá na área! Tu vê que tá pressão, garoto! Oi, oi! Meu amigo D2 do Rock e as meninas! É Magrão 3D! Arrepia! Fico pensando, a cabeça não para. Você lá em casa, a gente se beijando e se agarrando, o corpo enlouquece, coração dispara. Você vira. Atenção, DJ Renatinho! Meu corpo. Não, chega aqui comigo, rapidão! Eu sou seu coração, você é minha paixão. Para com esse ciúme bobo, eu não quero discussão, fica quieto. Toda a família aqui que se ouvindo! É junto com a gente, um abraço! Eu tô sabendo! Mariano! Mariano! DJ Mariano! Você fica daquele jeito quando eu beijo suas costas. E... Atenção, Garrincha! Você fica... Então chega lá na portaria, rapidão! Tá no clima, você tira a roupa. Oh. Olha bem pra mim, olha o bom assim. Eu adoro. Desse jeito assim, faz comer pra mim. Faz o que quer pra mim. Quer ser seu jeitinho, tô com vontade de mim. Fala galera também do Bote Salto. Olha a vila da Tinejão Saúde, galera de coração, um abraço no Magrão. Ah, esse tom de voz eu reconheço, mistura de medo e desejo. Tô aplaudindo a sua coragem de me ligar. Eu, bem dia. Eu só tava alimentando aqui do lote, cura da minha cabeça. Mas quando ouvi sua voz, respirei aliviado. Meu amigo Frank Martins, grande empresário da galera do rock, tá junto com a gente. Valeu pela presença. A gente sempre... Um abraço pra você, garoto. Boa vontade pra pessoa. Só dá pra saber. Alô, Gilmar! Amigo Gilberto, boa galera da Paraty Comissária. Onde é que tu tá? Fala pra mim. É, e na hora que eu te beijei, foi melhor do que eu imaginei. Se eu soubesse eu te... Alô, Gilmar! Aqui. Tá junto comigo, garoto. Antes, e na hora... Aí tu gosta. Beijei, foi melhor do que eu imaginei. Meu amigo Lourinho Digital também tá junto com a gente, valeu! No fundo sempre fomos bons amantes. Fala galera, também ainda vai em Recife, maninho. E na próxima edição vai estar DJ Magrão. Rock doido. E Mariano. Rock doido. Esse rock é doido. Rock doido. É rock doido. É rock doido. É rock doido. Eu agarro. voou, águia voou, voou, deixa voar. Deixa... Daqui a pouquinho tem Super Pop. Lá no Abacatão. Vem o dia. Se prepara que hoje é eu, Juninho e Juninho. Hoje vamos endoidar. Dali DJ Mariano. Ela diz que me ama, mas sei que não. Até finge bem, mas é em vão. Amigo Japão, e toda a galera do grupo vai receber. Ninguém já tá na área. Não pode ir além, então vamos acabar. Vamos deixar isso pra lá. Já tá na conta? Quem insiste? Meu irmão, pelo amor de Deus. Até porque ninguém é de fé. Não diz te amo. Não. Aqui com a dupla não tem nessa, não. Nada. Isso nunca vai melhorar. Erlan. Não. Com a dupla 3D não tem esse negócio de depositar, não. Bem, vamos pra... Todo mundo é abraçar. E procurar alguém para amar. Fofoca live. O pior é este. É de saúde, não. Me deixa... Aqui. Mas não, nós vamos ficar por aqui. Hey. Oh, a nossa história chegou ao fim. Atenção, Salu. Não. A sua amiga. Vamos ficar por... E a sua primeira dama, minha amiga Mary. Oh, já tá à sua espera. Oh, a nossa história chegou ao fim. Vamos passar a noite inteira. O quê? Não tô de brincadeira. Cinco, quatro, três, dois. Cima, garoto! A moçada já chegou! Só na batida, faltando pressão. A galera tá curtindo e pirando cabeção. Eu quero ver o som batendo. Meu amigo DJ Mega Indie Hi-Fi! É louca, puta na área. Pedro, no Bravo Sound rola muita curtição. É o som automotivo que balança o fogão. Vamos dançar a noite inteira. Não tô de brincadeira. O Bravo Sound. Alô! Me faz ligar. Vamos dançar a noite inteira. Alô! DJs Mariano e Magrão 3D. Bora, meu barão! Suas melhores, suas principais, agora! Já temos CD ao vivo. História. Daqui a pouquinho. Zé, dedicação e humildade, muita. 2x7, 3x10. Conta quem nós é. Dedicação e humildade, muita fé. Não precisa de apresentação. Aqui é o barão. Não precisa de apresentação. Manda um grande abraço, meu amigo Michel Pedrinho. É barão. Equipe Barão Vermelho. Equipe Barão Vermelho. Meu amigo Romulo do Voyage, meu amigo Wellington. Força rebaixado. E eu aqui eu te vejo. Já tá na área. Vem curtir com a gente, sentir a vibração. É barão. A original de Belém do Pará. Sons automotivos. Fala, galera, também da R-Sound. A original. Já tá na área, maluquinho, meu irmão, pelo amor de Deus. Motivos. Meu irmão, pelo amor de Deus. Equipe Barão Vermelho. Equipe Barão Vermelho. A diversão é garantida. E eu aqui eu te vejo. Equipe Barão. Eita, é nóis. Perto ele, né? A direção é garantida. Manda um grande abraço, meu amigo Edu, meu palha atrevido. Juntamente com o Kleber do Cid. Olha quem tá na área. Ah, moleque! Meu amigo Bruninho do Barão Vermelho. E a sua primeira dama, Laís. Meu amigo Marcelo Moreno. Cadê ele? Quando ele vem aqui comigo, rápido. Vem te contar pra quem? Escuta o nosso som. Toda comemorar, eu vou fazer chover Xandão. Meu amigo DJ Júnior Mix. Tá fazendo a roda. Diretor Luna Saveiro, o pancadão. Por a nossa conta, vai roubar. Toma, toma, toma, toma, toma, banho de Xandão. Toma, toma, toma, toma, banho de Xandão. Toma, toma, toma, toma, toma, banho de Xandão. Toma, toma, toma. Bora, mortadela! Te prendo no meu quarto e faço teu corpo gritar. Gritar. Atenção, minha equipe de segurança. Contato nunca vão te dar. Atenção, nossa equipe de segurança. Aqui atrás do comando, por favor. Do ladinho vou brincar de lá. Tô entrando aqui por trás, Garrincha. Passa não. Bora pecar de hoje. Uma nova posição. Marcelo Moreno. Ei, chega sem medo. Teu corpo tá pedindo e o meu tá querendo. Te deixo molhadinha com banho de xandão. Devoro tudo igual bombom. Bom. Toma, toma, toma, toma banho de xandão. Toma, toma, toma, toma banho de xandão. Toma, toma, toma, toma banho de xandão. Tudo, toma, toma. Magrão 3D, os DJs premiados Top Marketing do Som Automotivo no Brasil. Elas pegaram a BR10. Tocando um pouquinho. Ligar a coisa. Aí, meu patrão já... aí atrás, olha. Aí atrás aí. Isso aqui é do GD, ó. Todos os grupos do WhatsApp. Todo mundo tá falando que vai ser diferente. Só o que tô comentando. Galera, tá no clima. Tá. Menina Mar, geralmente o membro do Rafael da GDR, família Vlad, top que existe, tá na área, garoto. Enquete, eu já mandei o pão. Já é que é sábado, o fim de semana chegou. TF, Fábio Pernal, e toda a galera do Barão Vermelho. Do meu amor. Sucesso do jeito. E o jacaré da na. Prepara o novo safadão. Meu amigo Gel da Âncora. Juntamente com a sua primeira dama. É, eu vou te contar, viu, Gel? Troca o disco. Meu nome diz qual? A melhor cerveja do Brasil. E tem estilo ZDLT. DJ Mariano. DJ Magrão 3D. Depois tem um agradecimento. Dividindo o quarto com a saudade. Júnior da TF sempre dando aquele apoio total. A metade. Eu... Esse cara eu tiro o chapéu. Do AT3, bebo outro gol. Estilo Vila Mix, viu, pra ver. Juninho Light. Eu mudo de assunto se alguém me falar de você. Perfeito, cheio. Sempre sempre. O disco que dessa mulher eu não quero saber. Olha o Bambino. Eu amei de verdade. Mentira, mesmo se bater a recaída, eu não volto atrás. Vou logo te dizer, viu, Cheio? Que coração. Virada do dia 31, estamos lá em São Paulo, viu? Eu amei de verdade. Vai logo preparando o terraço lá. Mesmo se vou daqui da Gol direto. Eu não volto atrás. Em Guarulhos. E nesse coração, ela não entra mais. Aqui não, hein? Empresário Fábio Góes. Fica nova do safado. Magnata Kiko. Repertório Kiko Salge, né? Só te contar, viu, meu Deus? Sucesso na Yara Azevedo. Bonito. Que bonito, hein? Bora, Cidânia! Que cena mais linda. Será que eu estou atrapalhando? Meu amigo Nandinho da Ponte do Surf. Que lixo. O quê? Cê tá de brincadeira. Bora, galera, também dava. Família Tupi. E o Santo de Papo da quarta-feira. Família Bagulho Doido. Miguel, João, Caio, Madruga. É o mesmo que... Amigo Neném da GTA. É o mesmo que você me prometeu, céu. E agora me tirou o chão. E não precisa se vestir. Eu já vi tudo que eu tinha que ter aqui. Que decepção. 1-0 pra minha intuição. Mas eu não vim atrapalhar, só não vim te trazer. Pra ajudar pra ganhar a dama que me satisfaz. Tomei aqui uns 50 reais, não sei se tô na cara. Meu amigo Everton, você não faz teu nome. Atrapalhar, só não vim te trazer. Vou te contar, viu? Pra ajudar pra ganhar a dama que me satisfaz. Tomei aqui uns 50 reais. Avião. Meu amigo Arthur Bacana, Fiti, Sanfonelli, Matheus. Meu amigo Gaspar. Falei, Pio. Bora, galera, de lá da DJ NSK. Bah. Eu gosto pra caralho dessa família. Aqui estou, no mesmo lugar de sempre. Tomando todas, tentando não lembrar. Empresário Marcelo Moreno. Mas não sai da minha mente o teu cheiro, o teu sorriso e o teu beijo. E as lembranças que a gente fazendo amor. Eu vou pedir pro... Essa é mesmo. Aumentar o som. Bota o CD. Meu amigo WG. Pese pra... Bora WG. Do jeito que eu quero. Bora Gabriel. Tô mandando agora um táxi buscar. Pra reconciliar. Olha o empresário ali. Pra gente a paz. Dia 11 é tudo por conta dele. A cabeça aos pés, né, Nandinho? Pra quem gostou, vai. Meu amigo Nandinho da Fonte do Sul, viu? Eu vou pedir pro garçom. O quê? Aumenta aí. Mata o CD do Zezé pra ficar do jeito que eu quero. Eu tô mandando agora um táxi te buscar. Reconciliar DJ Landu. Pra gente apaziguar. Ao lado sempre. Aquele mesmo. Meu amigo Júnior Mix. Júnior Digital também tá na área, garoto. Mesmo bar. O Júnior Mix aqui pro lado, viu, filho? Você não sabe, viu? Sério? É muito Júnior, meu irmão, pelo amor de Deus. China 70. Chora! Só os melhores. Avisa pra galera que eu já começo. Eu também. Acabei de chegar depois das seis. Eu louco, mas eu tô largado. Nada de dormir, movimenta, fazer churrasco. O homem é bom. Nada. O homem é espetacular. Meu irmão, pelo amor de Deus. Vinharam o paredão, a galera na pressão. Tem vídeo melhor, mas não presta, não. Vai. Oh, toma no coroa, essa minha todo mundo. Daqui pro Bob. E as novinhas tudo louco. Já vai pegar o... E aí, chuchu? Que menina? Oi, meu amor! Um beijo do magrão pra você. Puxa, meu Deus, puxa, eu quero ver o swing desse metal, vai! Quixada! DJ Magrão 3D, DJ Mariano. A metadeira do Né! Boa viagem, menina! Você chega e um beijo do magrão! O meu amigo Toninho Cidês que tá gravando tudo ao vivo, né? Isso aí, eu. Alô, Shake. O homem é bom, o homem é espetacular. O meu paredão pra fazer manutenção. Olha aqui, Lelê. O meu paredão pra fazer manutenção. Alô, Dimas, corneta, tweet, falante. Aumentei as forças que o som tá vibrante. Na frente, os LED iluminação. Tem mundo girando no meu paredão. Eu ouço som baixo na casa de vó. Meu amigo WG, casa de vó. Homem mais conceituado no som do motivo no estado do Pará. Tá na área, garoto. Ele está na área. Aí tu gosta, né? Os falantes pula e a janela trinta. Os falantes pula e a janela trinta. Bota no trinta, bota no trinta. Os falantes pula e a janela ele está na área. Daqui a pouquinho vem Juninho. Alô, Mortadela! Alô! Dali, Showman! Dali, Magrão! Lava Chato do Cobo! Esse cara, eu vou te contar, viu? Ah, não, esses caras aí. Carretinha! Meu irmão, pelo amor de Deus. Fui lá no baile, que é lá no sul. E como sempre todo mundo olhou. Fui lá no baile, que aconteceu. Ela parou e me chamou. Jean Gripa. Morreu. Alô, grisalho. Ô novinha. Vem novinha. O bagulho do futebol. Oh, oh, oh, oh. Tua boquinha, tua boquinha. me marcou com batom. Minha amiga Jaque do Salinas, um abraço. Dá uma lapada no chão, dá uma lapada no chão, dá uma lapada no chão. Dá uma lapada no chão, dá uma lapada no chão, dá uma lapada no chão. Meu amigo cowboy, vou te contar, viu? Livinho que vai mandar, é pra tu obedecer. Bota a mãozinha no chão e começa a remexer. Livinho que vai mandar, é pra tu obedecer. Bota a mãozinha no chão e começa a remexer. Daqui a pouquinho tu pega o teu CD aqui, viu? Se é tudo de bom. Bora, Grisalho! Grisalho sabe. A boquinha me marcou com batom. Domingadinho, mil grau. E a primeira dama, olha essa criança aqui, ó. Está na área. Vou te contar, meu irmão. Como é tu... Chefe é chefe, né, pai? É bom demais. Como é tu com as amigas que o menor é bom demais. Já me amarrou no moleque, postura bigode fino. Ela gosta do menor, porque o bonde é envolvido. Tá daquele jeito, pique granfino. Chefe é chefe, né, pai? DJ Mariano Magrão 3D. Carlos da equipe, galera do vlog. Olha o Márcio, já vem com alguém aí, ó. Olha o Fábio. Daquele. Alô, Fábio. S10. Pressão, pressão. E então, é tudo nessa. Chefe é chefe, né, pai? Chefe é chefe, né, pai? Depois que empurra uma vez, a novinha pede mais. Chefe é chefe, né, pai? Chefe é chefe. O nosso parceiro, Fire Boy. Empurra, empurra, empurra. Ah, Fire Boy. Empurra uma vez, empurra, empurra. Ele está na área. Uma vez, a novinha pede mais. A novinha pede mais. Pedro Fumê, rolando vários raps, só no último. Meu amigo Júnior Balsa, Felipe, toda a equipe do Super Bob Live. Que ela gosta hoje, dando aquele apoio total. Mas, o menor é sagaz, é o que te satisfaz. E o Juninho já tá na área. A tia no contatinho do pai, Guaradana. Meu amigo Júnior, no sabor da fruta. Pai, Guaradana. Ah, Júnior. Contatinho do pai. Mas ela sente prazer na pegada. Não abandona, viu? O pai, o macete. Traz em falta com a dupla. E o de quero mais. Minha amiga Jaque, Adri. Baradana, Diano, Quanta. Minha amiga Eli, Brançales. Baradana, Alene e Stephanie. Quanta. As excluídas do rock. Baradana, ai, ai, ai. Tatinho do pai. Eu lance nela ontem, te ligou querendo mais. Baradana, olha a Garrincha. Tatinho, do jeito que tu gosta. Foi Baradana, Diano, Quanta, tio do pai. Baradana, Diano, Quanta, tio do pai. Meu amigo Sérgio, da Picabi Tubarão! Lá no fundão, bora certo! Meu amigo Doutor Léo! S10 Tubarão também tá na área! Minha amiga Daiane, esteticista Daiane Moreira! Cadê você, hein? No meu ladinho direito, toda a família do rock. Some bomba, toda a galera do rock. Bomba, unida como sempre. Some bomba, lomba, lomba, lomba, lomba lá. Hoje eu tô pesadão, carregando vários pins. É tudo que eu sempre quis, pra mim ficar contente. O mano tá tipo Bob e as mina vão pro granada. E vai taca, taca, taca, taca. Água! Taca, taca, taca, taca, taca, beleza, tá querendo Irã. Só que tu não. Quanto tempo, cara? Se quiser pode vir. Afinado, é preparada. Melhor dar espaço pra ela, porque a potência é afinado, afinado. Taca, taca, taca, taca. Vai, taca, taca, taca, taca, taca, taca. Vai, taca, taca. É medida, medida, medida. Ah, mulher. Alô, Gilmar. Não, não. Andra, em cima dela, não. A menina inocente. Deixa quieto. Se envolveu com a gente. Só pra poder curtir. Já tem gente em cima do teto da parada de começada. Fiz cara de careca. Renatinho, vovô, mano. Ouvida com a tropa. Me abandona. Começou a seduzir. Malandramente. Meteu o pé pra casa. Diz que a mãe tá ligando. Mas se vê por aí. Ai, safada. Na hora de dar a beirada. A menina meteu o pé pra casa. E mandou um recado. pertinho pra mim. Vai se ver por aí. Vai se ver. Amigo Rodrigo Kiki Silva. Vai se ver por aí. Logo, logo vai estar junto com a gente aqui. Amigo particular do meu amigo DJ Renatinho. O homem das camisas personalizadas. E não meteu o pé pra cá. Logo, logo tá chegando a do Magrão. E a do Mariano, claro. Japonês vem aí. Vai detonar pra ti. Vai se ver por aí. Mariano, o DJ que faz a diferença. E você sabe disso. Vamos lá! Malandramente. Vai chamar ela, Denis, e solta essa. Atenção, Maicon Mendes. DJ Maicon Mendes não chega aqui com o DJ japonês. Vai chamar ela, Denis. Aqui no nosso ladinho direito. Na batida, na experiência, ela desce e desce. E joga. E joga. Ela se joga em cima e quica. Experiente é meu amigo Pica-Pau. Para a Vila da Barra, tá junto com a gente. Câncer. Obrigado, garoto. Na boca, satisfazendo totalmente o rapaz. Ela se joga em cima e quica. Experiente. Mandando um grande abraço também, meu amigo Caio César. Esse grande empresário. Ela beija. Da Ivan K. Satisfazendo. Tudo em veículos. Rapaz. É só chegar com meu amigo Caio César. Já adquiriu o seu veículo. Quilômetro. Agora que cai em pena, eu vou te contar. Josia não gosta de usar. Meu amigo Alex, da estilo serviço. Solta e não para. Também tá na área, pra... galera do Lobo Mal Live. A gostosa, maravilhosa. Ela se joga em cima e fica. Experiente, ela sabe o que faz. E quando cansa, ela beija na boca. Satisfazendo totalmente o rapaz. Ela se joga. Faz o M pra mim. Esse tal de Denis, ele é muito safado. Parecinho do rock. Batidinha e a mina vem de lado. Parou, parou. Calma aí, calma aí, calma aí. Bota a mão no joelhinho e vem no comando da minha voz, mulher. De lado, as meninas vêm de lado, as meninas vêm de lado, as meninas vêm de lado. Peraí, peraí, vai assim, ó, vai de lado, a menina vem de lado, a menina vem de lado, a menina vem de lado. Que maravilha, ó. Se tu não sabe dançar, não tem problema. Vem com o Zack, Jerry, o Denis e vem na envolvência. Bota a mão no joelhinho e vem no comando da minha voz, mulher. De lado. Toda a equipe mal falada também junto com a. De lado, de lado. É DJ Mariano, meu compadre. É DJ Mavião 3D. A menina quer se divertir. Quer beber. Amigo Douglas, tô de boa. Renatinho. E não tá largando aço. Cadê o Kiki Silva, hein? Palhaço quer descer, Renatinho. Mas a menina. Cadê o Kiko? Divertir. Quer se. Quando ele vem aqui comigo? Mas a menina tá largando aço. Na mão do palhaço quer descer, Alô, popoca! Suas amigas começam o esquenta. Lá no posto de gasolina já entra no. Está chegando o novo Popoca. Compra um Red Bull, uma bala. Popoca live agora, carretinho. Uma calibrada, abastece e vai pra na. Já chega. Vamos tirando uma selfie com um copo na mão. Nada, nada já. Ei. E fazendo amizade, suando garçom. Desce até embaixo. Todo era esticar. O chão. Mistura zoa toda a caipirinha com Xandão. A menina quer se divertir. Quer beber. E não esquecendo que no próximo dia 11, 11 de dezembro, tem o maior evento, palhaço, o maior evento do som do motivo no estado do Pará. Combate mundial de som da Bexando. Muitas atrações e coisas novas estão chegando. É isso, meu amigo Wagner WG. Estão se preparando que o maior show está chegando. Na mina pra sua amiga com a sujeita. Baby, this is what you came for. E vai ser desse jeito, ó. Vamos dar um segurado no abraço. Só música agora. And everybody's watching her, but she's looking at you. DJ Mariano, the human machine, playing the best for you. Baby, this is what you came for. My brain is just every time she moves. aqui é o Vlad, general do povão. Eu também estou aqui com esse camarada, esse cara que sabe das coisas. É Magrão 3D, endoidecendo a galera. Manda ver, garoto. DJ Mariano e DJ Magrão 3D. Suas melhores e suas principais. O universo da música. E as novas tendências já estão aqui. DJs Magrão e Mariano. Detonando. Aniversário da equipe. A maior equipe de som do motivo do estado do Pará. Galera do Gatas do Rock, sempre unidos, sempre juntos e misturados. GDR New Generation, os melhores sons você encontra aqui. Yeah. Endoida! Endoida! Endoida! Endoida! É a dupla 3D, né, Turano? Vamos lá! E o D2? Sempre, sempre. Aqui. Think I can fly. Think I can fly when I'm with you. My arms are wide, catching fire as the wind blows. Sente o clima. É DJ Magrão e Mariano detonando. É a dupla conceituada no som do motivo no Brará e no Brasil. É a dupla 3D. DJs Mariano e Magrão 3D. Atenção, Zidane, dá um chega aqui com o César, rapidinho, maninho.